na beberapá. Agora vem assim, você na beberapá. Você me disse que sabe mexer. Você me disse que sabe mexer. Agora vem assim, vou te ensinar meu ABC. Agora vem assim, vou te ensinar meu ABC. Eu tenho terra, é se de samba. O que é que deu? Deu terra samba. Eu tenho terra, é se de samba. O que é que deu? Deu terra samba. E já tá na cabeça, tá na boca do povo. Todo mundo tá cantando, o ABC tá gostoso. Já tá na cabeça, tá na boca da galera. E todo mundo já aprendeu, ABC do terra. O T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. O T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. É o mexe, mexe, é o gole, bole. O meio do salão, a moçada se sacode. É o mexe, mexe, é o gole, bole. O meio do salão, a moçada se sacode. O T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. Eu tenho de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. Você me disse que sabe samba. Você me disse que sabe samba. Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá. Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá. Você me disse que sabe mexer. Você me disse que sabe mexer. Agora vem assim, vou te ensinar meu ABC. Agora vem assim, vou te ensinar meu ABC. Eu tenho de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. Eu tenho de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. E já tá na cabeça, tá na boca do povo. Todo mundo tá cantando, o ABC tá gostoso. Já tá na cabeça, tá na boca da galera. Todo mundo já aprendeu, o ABC do terra. O T de terra, é se de samba. O que é que deu? Sim! Do terra samba. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. É o mexe, mexe, é o gole, gole. No meio do salão, a moçada se sacode. É o mexe, mexe, é o gole, gole. No meio do salão, a moçada se sacode. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Sim! Do terra samba. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. É o mexe, mexe, é o gole, gole. No meio do salão, a moçada se sacode. É o mexe, mexe, é o gole, gole. No meio do salão, a moçada se sacode. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Sim! Do terra samba. É o T de terra, é se de samba. O que é que deu? Do terra samba. Oh!